Sal Simpatia, mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, pela Rádio Campeche 98.3, programa África. Tristeza, a gente sorri. Muqueca de Siri, pela Rádio Campeche, toda quinta a partir das 8. Agora Sara Tavares, Voz de Vento. Mandar um beijo pra Gê Muniz. Fizemos juntos essa carrapeta de hoje. Depois, Maíra Andrade, Afeto. Eu vou ali. Melancolia e alegria também. 98.3 Rádio Campeche, este é o Moqueca de Siri, agora Maíra Andrade, Afeto, depois Nancy Vieira. desejar bom apetite pra galera na teia de mulheres na Glória, Rio de Janeiro. Este é o Moqueca de Siri. Aí Zé, a tua música vai tocar lá no final, tem que ouvir até o final hoje, valeu. Agora não se viera. Casa verde na coração. Caverna coração, modo em tentação, pensamentos da vagar, ilha a ilha, da buscar redenção, para cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça. Caverna coração, modo em tentação, da desabrochadinha som, da sana, da caprichar. Mas na partida tá ficar sempre um juramento de regresso. Tá vai um cata vai tenta passar. Tá ficar missão, tá lamentar boa ausência. Tá vai um cata vai tenta passar. Tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Caber na coração, modo em tentação. Pensamento está vagar, ilha a ilha, está a buscar redenção, para cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça, cá ver na coração, modo em tentação, da caminhar, da rolar, banha-lo, que sentimento, reforçado para a distância, minha desejo gravou. Com incerteza, tá vai um cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar, boa ausência, tá vai um cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá consoladinha saudade, tá vai um cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar, boa ausência. Tá vai um cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Caber na coração. Modo em tentação, pensamento está vagar, ilha a ilha, está a buscar redenção, para cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça, tá vai um cata vai, tenta passar, não tá ficar missão, tá lamentar, boa ausência, tá vai um cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Tá vai um cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá lamentar, boa ausência. Tá vai um cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Você está ouvindo uma frequência comunitária 98.3 Rádio Campeche. Agora Maria de Barros, Nós Paraíso. Uma delícia essa música. Viver com candura. tem mais sabe do que nos café. Na mente de Marco Sicurivente, lhe nos realidade é outra coisa. Não sabe viver com candura. Cá tem chuva pra molhar, mas não tem graça a Deus. Nos amor pra dar mundo, nos mora peça sem igual. Não tem sol a viver, não tem paz e sossego. Não tem noite serenata, vas de luar e brisa de mar. Nós, paraíso. Gostaria de mandar um upa bem apertado para todo mundo que participou do quarto encontro dos Grêmios Estudantis. É muito massa. Falar sobre comunicação para essa galera.

no lado A da nossa carrapeta estupefaciente, Arauá, Romiuá, Oxum, Laomiro, Orixá Oxum, com o grupo Ofa, Marisa Monte, Gilberto Gil. Depois, Voz de Vento, Sara Tavares, Afeto, Maíra Andrade, Cabo Verde no, na Coração, Nancy Vieira, Nós Paraíso, Maria de Barros, Peggy Gui, com Sheik Lo, Flávia Coelho e Fish, e Banho de Folhas, estamos ouvindo no fundo, Ed Luna. Dias 9 e 10, próximo final de semana, das 13 às 20, no Beco do Pinheiro, número 10, ao lado da Oi Futuro, Flamengo, Rio de Janeiro, acontece o mercado. Maiores infos, arroba estilistas independentes no Instagram. Toda quarta-feira, na Rua Isaltina de Assunção Farias, tem a Roda de Choro Xadrez. Na Vila da Cruz, Rio Tavares, R$7 no tocado até 9 horas. Ontem o Pedro Miano informou esse preço promocional. Mas tem que ser no trocado, valeu galera? E lá não aceita nenhum tipo de cartão, a cerveja artesanal, pizza do Freitas, uma roda de ouro fantástica que vai até as 11, 11 e meia, meia-noite. E às vezes tem a prorrogação na praia. Vamos curtir essa quebradeira de Tamba Trio. O nome da música é Tamba. E aí abrimos o lado B com o lançamento de Maria Bethânia. Do caminho que eu quero passar com minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire seu sorriso do caminho, eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho,

Moqueca de Siri, que desde 2006 ocupa as ondas hertzianas de forma livre ou comunitária. Todas as quintas, a partir das 20, todo domingo, a partir das 11 da manhã, estamos aí ao vivo no estúdio, no Eco Estúdio da Rádio Campeche, 98.3. Agora, lá do outro lado, Coladeira. Depois tem lançamento de Jorge do Peixe com o mestre Anderson Miguel, no Hoje e na Hora. Na povo tá leva em a verdade, minha povo oração. São Vicente Santana não mirar de quem tem de cara de carnaval. Tropeça na paz, coladeira pra levar e trazer pra riba e pra paz, pra ficadinho lá. Ficadinho lá. Queca de Siri. Viva Ciranda. Vem na lembrança, feito onda.

lá do outro lado, coladeira, no Hoje na Hora, com o mestre Anderson Miguel e Jorge do Peixe, Coruja Muda, Siba e Chico César, Rio de Prumo, Padeonã, Criolo Jussara Marçal, Yeguele Tezeta no fundo, com Mulato Astatic. Agora Carmen Souza, Theo Pascal, Jonathan Idiagonia, Cláudio César Lima Ribeiro, Mopatota, África. Yeah. amor sabe. África, para ir comer-me, sabor sabe. África, para ir comer-me, sabor sabe. yeah, man. Hamatitika. Baiana System. Deixa eu falar um. Criança na escola, vinho na vitrola, cintura de mole pra dois. Toda a família começa de dois, trabalho é comida pra três. Feijão com arroz, comida no prato, chegando um visita é pra quatro. Polícia educada faz parte do povo, guarda essa arma no cinto. Que eu sinto a presença de vocês, moleque, nós sete caboclo, nós oito. Deixa eu falar, oito caboclo dançando com a boca espumando, com a boca espumando de amor. Oito caboclo dançando com a boca espumando, com a boca espumando de ódio. Não tava na conta, né? Erva de capiguineco, vários caboclo lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Erva de capiguineco, vários caboclo lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. É o que eu sinto. De capiguiné, de capiguiné. Vários caboclo lotando local. É de capiguiné, de capiguiné. Cheiro da erva sobrenatural. De capiguiné, de capiguiné. Vários caboclo lotando local. De capiguiné, de capiguiné. I'm Tigno Base, Baiana System. Multiplicado somos mais fortes. Não precisamos depender da sorte. Mesmo sem saber paradeiro da pústula, nunca perdemos o norte. Perdido por um, perdido por mil. É assim agora, assim no Brasil. Podemos ser dois, comportem ser um. Se somos unidos, ninguém passa frio. Pouco tem cultura, pouco vazio. Até o escravidão é a mental. Sozinho, ninguém vai distante. Então pensa na vida de bosta e na real. Erva de capinguiné, vários caboclo lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Erva de capinguiné, vários caboclo lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. É o que eu sinto. De capinguiné, de capinguiné. Vários caboclo lotando local. É de capinguiné, de capinguiné. Cheiro da erva sobrenatural. De capinguiné, de capinguiné. Vários caboclo lotando local. De capinguiné, de capinguiné. Agora das aranhas no Boteca de Siri. Sul-americanos, orientais, anjos dos Andes. Americanos, orientais, anjos dos Andes voam sobre La Paz, que tu me traz sem peso e sem dor. Se preciso for, boto o corpo pra jogo, tomo o caldo da vida pra ficar do teu lado, amor. Mas faz calor entre Argentina e Salvador. Verde azulado é cor do nosso mar. Ô praia, estás me chamando e eu não vou te abandonar. Hoje eu não vou trabalhar, isso já tá decidido. Vou ficar com esse dia, vou ficar contigo. Hoje eu não vou trabalhar, isso já tá decidido. Vou ficar com esse dia. Sul-americanos, orientais, anjos dos Andes voam sobre La Paz, que tu me traz sem peso e sem dor. Se precisar

Agora uma música para Gemuniz. Quem eu vou comprar? Algumas pessoas são inacessíveis, outras são extraterrestres. Vou te dar um par de lente azul, Genice. Azul de Ogum. Você menina ET do olhar azul, vou tatuar o Cruzeiro do Sul, o céu da minha boca pra orientar tua língua, a língua é 5 da manhã, que é a hora que os vampiros vão dormir. Vamos saindo disco por aí, pra longe desse sistema solar. Galáxias tenho pra te dar, estrelas de porta de seda pra ela olhar. Você é menina ET do olhar azul, vou tatuar o Cruzeiro do Sul no céu da minha boca pra orientar tua língua, a língua é 5 da manhã, que é a hora que os vampiros vão dormir. Vamos sair no disco por aí, pra longe desse sistema solar. Galáxias tenho pra te dar, estrelas de papel de seda pra embrulhar. Amei um observatório no 10º andar. Alegria. No lado C do programa. Ouvimos 2 jam sessions, depois no encarte no archive.org e no Facebook na publicação do programa 194. Tem o nome de todo mundo. Primeira música, África. Solidarité, a segunda. Depois Baiana System, Titica e Margarete Menezes. Retomando Capim Guiné com Baiana System, Titica e Margarete Menezes. Sul-Americanos, Das Aranha, Magrela Fever, Curumim e Menina ET com seu Pereira e Coletivo 401. Tenham todos um excelente final de semana. Domingo estamos de volta. Paz, saúde, trabalho, sorte, luta, reivindicações, direitos, sorrisos, beijos, abraços, afetos, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Este foi o Muqueca de Siri, que acontece na Rádio Campestre das 8 em diante de quinta e das 11 da manhã em diante de domingo. Essa música é pedido do Zé Klein, da Cova Funda, ouvinte do programa. Um abraço, Zé. Valeu. Um beijo, G. Vambora. De seria.